meus tops. Pra beber, amar e arrochar. Portal do Arrocha. Pareceu tão fácil me dizer adeus. Você foi embora, só deixou a solidão e eu. À noite no meu quarto, confesso que chorei, olhando seu retrato. Quantas vezes eu nem sei. Aí eu fui pro bar beber, pra tentar te esquecer. Nessas encontrei alguém solitário como eu. Enfim, o amor renasceu entre ela e eu. Então de madrugada, na minha porta você bateu, chorando, pedindo pra voltar. Na mão direita um uísque, na esquerda minha foto, maquiagem toda abanada. Lamento, desculpa, não vai dar. Engole o choro e vai embora, porque eu tenho outra agora que soube valorizar o que você não quis amar. E essa é a nossa música de trabalho, Lamento. Aí eu fui pro bar beber, pra tentar te esquecer. Nessas encontrei alguém solitário como eu. Enfim, o amor renasceu entre ela e eu. Então de madrugada, na minha porta você bateu, chorando, pedindo pra voltar. Na mão direita o uísque, na esquerda meu foto, maquiagem toda abanada. Lamento, desculpa, não vai dar. Engole o choro e vai embora, porque eu tenho outra agora que soube valorizar. Chorando, pedindo pra voltar. Na mão direita o uísque, na esquerda minha foto, maquiagem toda abanada. Lamento, lamento. Engole o choro e vai embora, porque eu tenho outra agora que soube valorizar o que você não quer.